me garde, pois em toda a natureza estás. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Entre as flores, o sol a brilhar e o vento a soprar mostram que tu estás, e as nuvens no céu a pairar e a chuva a cair mostram teu cuidado. Palavra, eu vejo na luz a tua mão tão nítida, tão clara. Eu a vejo com mais perfeição, e o viver pra mim é cantar e louvar-te com tudo que tu mesmo me deste. E o morrer pra mim é ganhar, pois sabendo mais perto de ti,